O que vem aí não é nada de outro mundo, nem algo que você nunca tenha ouvido, mas com certeza é algo novo e diferente. Embarque nessa onda. Conexão Sertaneja. Desse jeito, começando mais um Conexão Sertaneja aqui na sua rádio preferida. Muito prazer, obrigado pela sua audiência. Luiz Fernando chegando no seu rádio e eu te faço companhia a partir de agora, durante 2 horas, durante 120 minutos, tem o melhor da música rolando pra você aqui na sua estação preferida. Vamos juntos, é claro, trazendo os lançamentos, as novidades e a sua participação. Pra você interagir com a gente, acessa lá a nossa página do Facebook. Tá fácil, né? Todo mundo se conecta com o Facebook, é claro. Aproveita e curte a nossa página, fb.com/conexão no rádio, tá certo? E quem tá participando com a gente no Facebook, mandou um abraço, é o Antônio Alves de Oliveira, também o Everaldo Fellini, também o Gabriel Júnior, curtindo a programação por aqui da nossa rádio. Daqui a pouco eu mando um alô pra todo mundo que tá curtindo a programação, as cidades que acompanham o nosso programa e também a galera que vai mandando um recadinho pra gente no e-mail. pedidosconexãosertaneja@hotmail.com. Combinado? Vamos de música, vamos com sucesso aqui na programação do Conexão Sertaneja. Tem pra começar o lançamento de Gabriel Gava, Um Beijo por Minuto. Um beijo por minuto, 61 horas. Mais de 1.400 em um dia eu tô contando, 40 mil beijos por mês, dá uns 500 mil por ano. É isso que você me deve, então vai logo me pagando. Sem feriados, férias breve, eu tô aqui te esperando. Eu não vou lhe cobrar os juros, e pra você me paga tudo, divido em 50 anos. 25 milhões, 920 mil beijos, é isso que você me deve, e pra matar o meu desejo, 25 milhões pra pagar, então é melhor começar. Vem pra cá e me dá o primeiro. É isso que você me deve, então vai logo me pagando. Feriados, férias breve, eu tô aqui te esperando. Eu não vou lhe cobrar os juros, e pra você me paga tudo, divido em 50 anos. 25 milhões, 920 mil beijos, é isso que você me deve, pra matar o meu desejo. 25 milhões pra pagar, então é melhor começar. Vem pra cá e me dá o primeiro. 25 milhões, 920 mil beijos, é isso que você me deve, pra matar o meu desejo. 25 milhões pra pagar, então é melhor começar. Vem pra cá e me dá o primeiro. Conexão Sertaneja. Levado pela luxúria e pelos pecados carnais, pensando que os valores da vida são apenas bens materiais, ultrapassando os conceitos, princípios que são primordiais. Vive fazendo guerra, dizendo que é em busca de paz, tudo em nome do poder. Não importa se vai matar ou se vai morrer, tudo em nome do poder. O que interessa é ganhar e jamais perder. Ser humano pecador que não mais pratica o bem, já não sabe o que é o amor, não confia em ninguém. A sociedade hipócrita e imunda nos faz embarcar neste sujo trem, fazendo entender que o homem só vale o que tem. Tudo em nome do poder. Não importa se vai matar ou se vai morrer. Tudo em nome do poder. O que interessa é ganhar e jamais perder. Pobreza e avareza, ciúme, vício e perdição estão espalhados pelo mundo, tudo em nome da traição. Isso é fruto do anjo mais belo do céu, que por inveja e ambição trocou o céu pelo inferno, preferiu o pecado do que o perdão. Tudo em nome do poder. Não importa se vai matar ou se vai morrer. Tudo em nome do poder. O que interessa é ganhar e jamais perder. Tudo em nome do poder. Não importa se vai matar ou se vai morrer. Interessa é ganhar e jamais perder. Conexão Sertaneja, João Carreira e Capataz, Tudo Pelo Poder, a música que tem tudo a ver com o nosso momento no Brasil. Também tivemos Gabriel Gava, Um Beijo por Minuto, e agora continua, tem muito mais música, Maria Cecília e Rodolfo, Chip de Memória. Conexão Sertaneja, o sertanejo é o destaque. Tô falando sério aquela noite. Esqueceu, né? As fotos da balada que mandei no seu e-mail em anexo. Nem abriu. O beijo que te dei dentro do carro quando me deixou em casa. Esqueceu, né? O fato que eu era a moça certa me deixava apaixonada. Mentiu. Mas eu passo tão despercebida. Tô sempre na sua frente, mas parece não ver. Será que o nosso amor virou de amigo e eu aqui tô viajando? Vai saber o seu coração. Precisando de um chip de memória. O seu coração é, tá se esquecendo de toda a nossa história. O seu coração tá precisando de um chip de memória. O seu coração é, tá se esquecendo de toda a nossa história. Só que eu não Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque. A gente disse adeus pra Praia Brava. Chegou a hora de voltar pra casa. Eu vou pro norte e você vai pro sul. No carro vou levando a saudade. Já vejo as luzes da minha cidade. E na lembrança indo um mar azul. Sei que a partir de agora vou chorar. E as lágrimas vão correr para o mar. Buscando aquele nosso paraíso. E as pegadas que na areia nós deixamos. As ondas vão acabar apagando. Mas não vão apagar o que eu vivi. Ficou na Praia Brava o nosso amor. Ficou pra sempre tudo que rolou. Eu sei que um outro verão vai chegar. Eu vou te esperar no mesmo lugar. A gente disse adeus pra Praia Brava. Chegou a hora de voltar pra casa. Eu vou pro norte e você vai pro sul. No carro vou levando a saudade. Já vejo as luzes da minha cidade. E na lembrança indo um mar azul. Sei que a partir de agora vou chorar. E as lágrimas vão correr para o mar. Buscando aquele nosso paraíso. E as pegadas que na areia nós deixamos. As ondas vão acabar apagando. Mas não vão apagar o que eu vivi. Ficou na Praia Brava o nosso amor. Ficou pra sempre tudo que rolou. Eu sei que um outro verão vai chegar. Eu vou te esperar no mesmo lugar. Ficou na Praia Brava o nosso amor. Ficou pra sempre tudo que rolou. Eu sei que um outro verão vai chegar. E eu vou te esperar no mesmo lugar. Disse adeus pra Praia Brava. Ouça o melhor Conexão Sertaneja. Simbora, Loto! É nós fazer barababá. E vem. Oh. E o balanço que tá gostoso. Vamos, não, vem. Você me provoca, me alucina, desconcentra, me apaixona e toda hora a gente se esbarra. Eu já sequei os seus amigos, arranquei o seu sorriso, entrei na sua agenda de balada. Você dançando e me puxando, descendo até o chão. Te pego forte, te dou um beijo, só vem, só vem. Como é que é? É nós fazer para pa pa para pa pa para pa pa. Beijar, fazer para papá. É nós fazer para papá, para papá, para papá. Beijar, fazer para papá. E se demora eu vou pegar e te agarrar. E se beijar, fazer para papá, papá, papá. Ô, sorte! É sorte demais na conta, viu, Bruno? E quem tá curtindo faz barulho. Vamos de novo? Tá contigo, vai. Provoca, me alucina, desconcentra, me apaixone. Toda hora a gente se esbarra. Já sequei os seus amigos, arranquei o seu sorriso. Entrei na sua agenda de balada. Você dançando e me puxando, descendo até o chão. Te pego forte, te dou um beijo. Só tenho a solução. O que é nós fazer para Sertanejo no seu rádio. Conexão Sertaneja. O meu olhar te desconcerta, eu sou a prova concreta que você tem um coração. Eu te causo arrepio, estômago frio, suor nas suas mãos. Sou objeto do seu desejo, a goiabada do seu queijo, o arroz do seu feijão. Sou a sua última dose que te dá hipnose, ressaca de paixão. Vem e mata essa vontade louca que você tem de mim. Desconta na minha boca a raiva por querer tanto assim. Alguém que só te quer por uma noite, nada mais. Vai sentir o gosto do próprio veneno. Amanhã, quando seu coração estiver doendo, vai saber a dor que só causou a vida inteira. O meu olhar te desconcerta, eu sou a prova concreta que você tem um coração. Eu te causo arrepio, estômago frio, suor nas suas mãos. Sou objeto do seu desejo, a goiabada do seu queijo, o arroz do seu feijão. Sou a sua última dose que te dá hipnose, ressaca de paixão. Vem, só vocês, ah. Conta na minha boca raiva por querer tanto assim. Alguém que só te quer, só você vai. Vai sentir o gosto do próprio veneno. Amanhã, quando seu coração estiver doendo, vai saber a dor que só causou a vida inteira. Vem e mata essa vontade louca que você tem de mim. Desconta na minha boca raiva por querer tanto assim. Alguém que só te quer. Vai saber a dor que só causou a vida inteira. Conexão Sertaneja, Israel e Rodolfo, Hipnose. Também tivemos por aqui Michel Teló com Sorriso Maroto. É nóis fazer para papá, versão ao vivo do novo DVD do Michel Teló, Sunset. Também teve por aqui a música de Fernando e Sorocaba, Praia Brava, Maria Cecília e Rodolfo, Chip de Memória, João Carreira e Capataz, Tudo pelo Poder. E na primeirinha desse bloco, Gabriel Gava, Um Beijo por Minuto. Rolou muita música nesse primeiro bloco e daqui a pouco tem mais, hein? Fique ligado, esse é o Conexão Sertaneja pra você. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Abrindo o segundo bloco com Taeme e Thiago Chega Chora. Essa noite tá marcada pra gente se encontrar e que loucura. Eu já deixei a luz do quarto apagada pra gente se amar à luz da lua. Não vejo a hora do ponteiro do relógio marcar 22 horas. Já não aguento mais esse desejo incontrolável. Eu quero logo amor, não demora. Eu já sei que você pira nesse corpo bronzeado. Chega, chora, chega, chora. Vou beijando a sua boca, fica louco de vontade. Chega, chora, chega, chora. Vou fazer daquele jeito descarado que cê gosta. Chega, chora, chega, chora. Nem termina e já me diz que tá gostoso. Chega, chora, chega, chora. Essa noite tá marcada pra gente se encontrar e que loucura. Eu já deixei a luz do quarto apagada pra gente se amar à luz da lua. Não vejo a hora do ponteiro do relógio, marca 22 horas. Já não aguento mais esse desejo incontrolável. Eu quero logo amor, não demora. Chora. Eu já sei que você pira nesse corpo bronzeado. Chega, chora, chega, chora. Ou beijando a sua boca, fica louco de vontade. Chega, chora, chega, chora. Vou fazer daquele jeito de escarar. Chega, chora, chega, chora. Nem termina e já me diz que tá gostoso. Agora é só vocês, hein, vai. Quero ajudar, chega, chora. Eu já sei que você pira nesse corpo bronzeado. O quê? Vou beijando a sua boca, fica louco de vontade. Chega, chora. Vou fazer daquele jeito descarado que cê gosta. Chega, chora, chega, chora. Me termina e já me diz que tá gostoso. Quer de novo? Chega, chora, chega, chora. Chega, chora, chega, chora. Chega, chora, chega, chora. Conexão Sertaneja. Só toca as melhores. Você me procura quando tá carente, a fim de um lance bem provocante. No seu celular, Gabriel Gaba tá com nome interessante. Cê bebe, fica louco e vem beijar minha boca. Eu sei que você quer. Sua paixão é louca e vem beijar minha boca. Eu sei que você quer. Vê se vai. Ai, chega mais aqui. Ai, ai, ai, ai, ai, eu sei que gosta assim. Ai, chega mais aqui. Ai, ai, ai, ai, ai, eu sei que gosta assim. Porque eu sou sua máquina do amor. Máquina do amor. Máquina do amor. Que você liga, usa, faz o que quiser. Desliga quando quer. Você me procura quando tá carente, a fim de um lance bem provocante. No

noite inteira, falando em meu ouvido um monte de besteira. Tá colocando a mão por baixo na cadeira, tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira. Chega chegando, parte pra cima, pega pegando, entra no clima. Chega chegando, parte pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, faz o mais, virou mulher, tá doida, é. Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer. Você quer? Virou mulher, tá doidaça. Vem que vem com tudo que hoje a gente arregaça. Virou mulher, tá doida, é. Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer. Conexão Sertaneja, Gustavo Lima, Doidaça. Também tivemos Eduardo Costa, Louco Coração. E o som continua por aqui. E Visica Raro, Pagar Motel pros Homens. Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque. Galera, é o seguinte, ó. A onda agora é as mulheres pagar motel pros homens. Hoje nós tá quebrado, tá moído, tá sem nome. Hoje é dia das mulheres pagar motel pros homens. Vai! Hoje nós tá quebrado, tá moído, tá sem nome. Hoje é dia das mulheres, pagar motel pros homens. Quero fazer amor de brincadeira, come, come. Hoje é dia das mulheres, pagar motel pros homens. O trem tá bagunçado, esquisito pra caralho. A mulherada tá no clima, arrochando é bom demais. Quando o bolso tá cheio, a gente sempre sai pagando. Mas quando o dinheiro some, são elas que saem bancando. Hoje nós tá quebrado, tá moído, tá sem nome. Hoje é dia das mulheres, pagar motel pros homens. Quero fazer amor de brincadeira, come, come. Hoje é dia das mulheres, pagar motel pros homens, vai! A gente tem desculpa pra todo tipo de assunto. Sai pra farra todo dia, onde tem gente nós tá junto. Balada violada, não tem bolso que aguenta. Mas se a mulherada pede, a gente aceita e arrebenta. Hoje nós tá quebrado, tá moído, tá sem nome. Hoje é dia das mulheres, pagar motel pros homens. Quero fazer amor de brincadeira, come, come. Hoje é dia das mulheres, pagar motel pros homens. Hoje nós tá quebrado, tá moído, tá sem nome. Hoje é dia das mulheres, pagar motel pros homens. Quero fazer amor de brincadeira, come, come. Hoje é dia das mulheres, pagar motel pros homens. Hoje nós tá quebrado, tá moído, tá sem nome. Hoje é dia das mulheres, pagar motel pros homens. Quero fazer amor de brincadeira, come, come. Hoje é dia das mulheres, pagar motel pros homens. Conexão Sertaneja, música nova todo dia. A gente nem ficou, mesmo assim eu não tiro você da cabeça. O pouco que durou, nosso encontro me faz duvidar que um dia eu te esqueça. Sei que pra nós dois um romance é coisa delicada demais. Não dá pra esquecer o que vivemos antes um do outro. Bem melhor a gente deixar rolar, se entregar, ver o fogo que apagou, queimar de novo.

colibri, sou sem você aqui. Eu sou um colibri, um jardim sem flor. Tô aqui, não sei mais de ti. Eu pra Deus já pedi você, seu cheiro de amor. Aonde você foi morar? Por que é que não quer mais voltar? Meu girassol feliz assim, não posso ser. Um colibri precisa da flor pra viver. Eu vou bater as asas, te buscar eu vou. Vou te trazer pra casa e te encher de amor. Vou voar no teu céu, entre a vida e o mel. O colibri e a flor. Jardim sem flor, tô aqui, não sei mais de ti. Eu pra Deus já perdi você e seu cheiro de amor. Aonde você foi morar? Por que é que não quer mais voltar? Meu girassol feliz assim, não posso ser. Um colibri precisa da flor pra viver. Eu vou bater as asas, te buscar eu vou. Vou te trazer pra casa e te encher de amor. Vou voar no teu céu, entre a vida e o mel. O colibri e a flor. Você está ouvindo Conexão Sertaneja. Não tá fácil ficar sem teu amor aqui. Que saudade que dá, chego a ter dó de mim. Meu amor é assim, bruto e sincero demais. Sentimento sem fim, amo você, ninguém mais. Me deixou assim, sombra na escuridão. Arrancou de mim a paz, o sorriso e a razão. É no som da viola que o vento chora. Nessas noites de lua jogado na rua. Ai, amor. Nessas noites de lua jogado na rua. É no som da viola que o peito chora. Nessas noites de lua jogado na rua. Ai, amor. Ai, amor. Nessas noites de lua jogado na rua. Amor é assim, bruto e sim. sincero demais. Sentimento sem fim, amo você, ninguém mais. Me deixou assim, sombra na escuridão. Arrancou de mim a paz, o sorriso e a razão. Essas noites de lua jogado na rua. Ai, ai amor, ai amor. Essas noites de lua jogado na rua. Ai, é no som da viola que o peito chora. Ai, essas noites de lua jogado na rua. Ai, ai amor, ai amor. Essas noites de lua jogado na rua. Conexão Sertaneja, Guilherme Santiago, jogado na rua. Moda boa aqui na programação. Também teve Zé Henrique Gabriel com João Pedro, Colibri a Flor. E continua o som com Rodrigo Arantes, Moda do Chifre. Conexão Sertaneja, o sertanejo é o destaque. Essa geração de hoje eu não entendo mais. Os rapaz chifrando as moças, moças chifrando os rapaz. Chifrada pra lá e pra cá, igual briga de marruais. Se os homens estão chifrando, as mulheres chifram muito mais. Gosto de falar a verdade, não deixo nada escondido. Tem muita mulher casada que põe chifre no marido. Isso é muito perigoso, mas também é divertido. Se chifre matasse homem, quanto já tinha morrido. O chifre hoje é comum, ninguém mais tem preconceito. Entrei na moda do chifre com meu amigo do peito. A mulher dele é perua e a minha é galinha. Quando eu vou na casa dele, ele corre e vai na minha. O chifre antigamente foi chamado amor a três. Hoje é amor a quatro, todos têm a sua vez. Um caso novo é ditado, está fazendo sentido. Chifre foi feito pra homem, pois só usa de atrevido. Isso é mentira, gente! Conexão Sertaneja. Só as tops do sertanejo universitário. Ei, meu namorado é feio, eu sou mais bonito, trai ele comigo. Ei, meu namorado é feio, eu sou mais bonito, trai ele comigo. Como a raiva de ver ela de mãos dadas com esse cara. Me dá vontade de dizer, como é que você consegue toda noite levar ele pra sua casa? Ele vai assustar você. Se você quiser, deixo meu namorado e fico com você. Vou te dar amor, melhor que viver um filme de terror. Você é muito gata, ele é feio demais, não tem condições, deixa esse rapaz. Você é muito gata, ele é feio demais, não tem condições, deixa esse rapaz. Ei, meu namorado é feio, eu sou mais bonito, trai ele comigo. Ei, meu namorado é feio, eu sou mais bonito, trai ele comigo.

meu coração bate no seu compasso. Preciso do calor do teu abraço. Abraço de amor, Maria. Só você, Maria. Conexão Sertaneja, Maria Cecília e Rodolfo. Maria, também tivemos Léo e Giba, Teu Namorado é Feio. Rodrigo Arantes, Moda do Chifre. Guilherme e Santiago, Jogado na Rua. Zé Henrique e Gabriel com João Pedro, O Colibri e a Flor. E daqui a pouco eu trago muito mais pra você. É só ficar ligado aqui no Conexão Sertaneja. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Diego e Danimar com Guilherme e Santiago no banco do carro. Chorei, chorei, chorei ali no banco do carro, vendo a mulher que eu me amarro vivendo outra paixão. Chorei, chorei, chorei, chorei de raiva e ciúme. O meu lugar ele dentro do seu coração. Passei na sua rua outra vez. A gente não se vê já faz um mês. Parei o carro e liguei o som. Eu ouvi de novo a nossa canção. Parou um outro carro em minha frente. Alguém abriu a porta lentamente. No seu portão tocou o interfone. Falando de amor, chamou o seu nome. E eu que pensei que ainda teria uma chance, que a gente pudesse acertar nosso lance. Vi os meus sonhos jogados no chão. Oh, não, não imaginei em um dia assistir essa cena. Você ali vivendo um amor de cinema. Foi um tapa na cara. Chorei de emoção. Chorei, chorei, chorei ali no banco do carro, vendo a mulher que eu me amarro vivendo outra paixão. Chorei, chorei, chorei, chorei de raiva e ciúme. O meu lugar ele assume dentro do seu coração. Chega mais, Guilherme Santiago. E eu que pensei que ainda teria uma chance, que a gente pudesse acertar nosso lance. Vi os meus sonhos jogados no chão. Não imaginei em um dia assistir essa cena. Você ali vivendo um amor cinema. Foi um tapa na cara. Chorei de emoção. Chorei, chorei ali no banco do carro, vendo a mulher que eu me amarro vivendo outra paixão. Chorei, chorei, chorei, chorei de raiva e ciúme. O meu lugar ele assume dentro do seu coração. Diego e Dani Lava. Chorei, chorei, chorei ali no banco do carro, vendo a mulher que eu me amarro vivendo outra paixão. Chorei, chorei, chorei, chorei de raiva e ciúme. O meu lugar ele assume dentro do seu coração. Conexão Sertaneja, a potência. Quando tudo parecia cinza, quando tudo parecia não ter cor, você coloriu meu mundo, trouxe a luz, me fez acreditar no amor. Não ligou pro meu passado, e se algum dia tive um outro alguém, disse pra ficar contigo, e que meus problemas eram seus também. Fez a minha vida sua, me fez sentir forte e me protegeu. Você foi a minha cura, minha paz, o meu presente de Deus. Se eu te olhar mil vezes, sempre vou estar me apaixonando mais. É minha metade, meu sorriso, minha vida, o meu céu, meu ar. Nem por uma fração de segundo eu consigo me ver sem você. Você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Pro meu passado, e se algum dia eu tive outro alguém, disse pra ficar contigo, e que os meus problemas eram seus também. Fez da minha vida sua, me fez sentir forte e me protegeu. Você foi a minha cura, minha paz, o meu presente de Deus. Se eu te olhar mil vezes, sempre vou estar me apaixonando mais. É minha metade, meu sorriso, minha vida, o meu céu, meu ar. Nem por uma fração de segundo eu consigo me ver sem você. Você é tudo que eu preciso. Se eu te olhar mil vezes, sempre vou estar me apaixonando mais. Metade, meu sorriso, minha vida, o meu céu, meu ar. Nem por uma fração de segundos eu consigo me ver sem você. Você é tudo que eu preciso pra... Conexão Sertaneja, Jean e Júlio, meu presente de Deus. Também Diego e Danimar no banco do carro, participação de Guilherme e Santiago. E continua por aqui a música na nossa rádio, com certeza. Mandando um alô pra todo mundo que tá conferindo a programação. Pessoal em Manga, Minas Gerais, Goiânia, em Goiás, Porto União, Santa Catarina, Restinga, São Paulo. Também o pessoal que tá curtindo a gente em Vazante, Minas Gerais, Mineiros em Goiás, né, gente? Pessoal de Goiás curtindo a programação. Também em Barbacena, Minas Gerais, Nova União, no Mato Grosso, Muriaé, em Minas Gerais. Pessoal também lá de Madre de Deus, na Bahia, um abraço pra todo mundo que tá curtindo aí a programação pelas ruas de Madre de Deus, em todo lugar da cidade. A galera curte a programação porque o pessoal transmite o nosso programa aí pelos serviços de alto-falantes. A mesma coisa acontece em Ituaçu, na Bahia. O pessoal também transmite o nosso programa. É, com certeza, né? O pessoal se liga aqui na nossa rádio e transmite o programa nos serviços de alto-falante lá em Ituaçu, na Bahia. Que bacana, né? Isso aí, vamos seguindo com a programação do Conexão Sertaneja nesta segunda-feira, que tem muito mais música. Vou trazendo agora Humberto e Ronaldo, Caí Mas Levantei. Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque. Hoje eu bebi, caí, mas levantei. Por falta de amor eu bebi tudo, eu chapei. Mas vou deixar pra lá, vou sair por aí. Vou pro bar na esquina beber tudo outra vez. Tinha parado de beber, mas acontece que o coração sofreu. Foi onde tudo desandou.

olha, quanta falta seu carinho, sua presença me fez. Quando eu tô ficando bem, lá vem você outra vez. Isso é um castigo. E eu tô tentando, mas eu nunca saio dessa tempestade. Tudo que eu quero agora é não sentir mais saudade. Ver se vai e demora. Eu preciso de um tempo sozinho comigo. Desfazer tudo isso que eu sinto. Minha cura talvez seja o tempo. Eu preciso achar outro caminho que me faça de vez te esquecer. Eu tô tentando, mas eu nunca saio dessa tempestade. Tudo que eu quero agora é não sentir mais saudade. Se vai demorar, eu preciso de um tempo sozinho comigo. Desfazer tudo isso que eu sinto. Minha cura talvez seja o tempo. Necessito achar outro caminho que me faça de vez te esquecer. Conexão Sertaneja, Santorini, Eu Preciso. Também teve Guilherme Valim, Pode Isso, produção Humberto e Ronaldo, Caí, Mas Levantei. O som de Jean e Júlio, Meu Presente de Deus. E na primeirinha, Diego e Danimar com Guilherme e Santiago no banco do carro. Já já eu volto com muito mais pra você. É só ficar ligado aqui no Conexão Sertaneja, que continua com as melhores músicas. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Esse é o Conexão Sertaneja, participe! facebook.com/conexãodorádio é a nossa página. Tá chegando Vitor e Matheus pra dar sequência. A dose acalma a solidão, porque o retrato que eu mais gosto me acalma, não. Não me acalma, não. E o arrepio que traz o frio me faz lembrar e abrasa a pele. A dor não passa, não. A dor não passa, não. É claro que se for pra ser com você, não pode ser como foi me deixando sofrer. Ingrato desse sentimento, a saudade aqui dentro, amor, por isso eu selvagem com o tempo. Não acaba não, não acaba não, não acaba não, não acaba não, não acaba não, não acaba não. Solidão, porque o retrato que eu mais gosto me acalma, não, não me acalma, não. E o arrepio que traz o frio me faz lembrar e abrasa a pele. A dor não passa, não, a dor não passa, não. Claro que se for pra ser com você, não pode ser como foi me deixando sofrer. Ingrato desse sentimento, a saudade aqui dentro, amor puro e selvagem com o tempo. Não acaba não, não acaba não, não acaba não, não acaba não, não acaba não, não acaba não, não acaba não. Não acaba. Esse é o Conexão Sertaneja. Piscadinha foi fatal, serviu como sinal pra me mostrar que do teu lado eu posso ir mais além. É Gustavo Solari que é a piscadinha fatal. Segura assim, ó. Saí com meus amigos pra pegar a mulherada, mas mulher só quer dinheiro, fama, carro, casa, mobiliada. Fazer o quê? Se isso é a evolução, eu pego sem lhe apegar e não me entrego a paixão. As minas pira na pegada do papai, ligam de hora em hora, ficam me pedindo mais. Eu tô cansado, sei que não posso parar, mas prometi pra mim que não ia me apaixonar. A piscadinha foi fatal, tive como sinal pra me mostrar que do teu lado eu posso ir mais além. E com você eu não me importo com dinheiro, vendo minha casa, carro rasgado é a nota de 100. A piscadinha foi fatal, tive como sinal pra me mostrar que do teu lado eu posso ir mais além. E com você eu não me importo com dinheiro, vendo minha casa, carro rasgado é a nota de 100. Tá comigo meu parceiro Lucas Rupô. Eu tô chegando, tô chegando. A piscadinha é o que tá rolando, hein. As mina pira na pegada do papai, ligam de hora em hora, ficam me pedindo mais. Eu tô cansado, sei que não posso parar, mas prometi pra mim que não ia me apaixonar. A piscadinha foi fatal, serviu como sinal pra me mostrar que do seu lado eu posso ir mais além. E por você, eu não me importo com dinheiro, vendo minha casa, carro, rasgo até nota de 100. A piscadinha foi fatal, serviu como sinal pra me mostrar que do seu lado eu posso ir mais além. E com você, eu não me importo com dinheiro, vendo minha casa, carro, rasgo até nota de 100. A piscadinha foi fatal, eu rasgo até nota de 100. Por você, meu bem. Conexão Sertaneja, Gustavo Solari com Lucas Luco, Piscadinha. Também tivemos Vitor e Matheus, Não Acaba, aqui nesta programação de segunda-feira do Conexão Sertaneja. Agora vou trazendo o Adair Cardoso, Faculdade do Amor. Conexão Sertaneja, o sertanejo é o destaque. Vou na Faculdade do Amor, sou universitário da paixão. Eu vou estudar o seu olhar, na sua prova de agente ganhar o teu coração. prestei o vestibular pra te convencer, pra te conquistar. Larguei aquela vida de zoeira por caderno e lapiseira, vou te estudar. Esse amor não tá valendo nada, tá igual a esquadrada, difícil de resolver. Esse amor não tem resposta certa, mas pra mim não interessa, o resultado é você. Esse amor não tem resposta certa, mas pra mim não interessa, o resultado é você. Tô na faculdade do amor, sou universitário da paixão. Eu vou estudar o seu olhar na sua prova de Tiradentes e ganhar o seu coração. Tô na faculdade do amor, sou universitário da paixão. Eu vou estudar o seu olhar na sua prova de Tiradentes e ganhar o teu coração. Baixinha e ciumenta, cor preferida é o azul. Curte uma balada com os amigos, tem que ir lá, é o seu vício, uísque com Red Bull. Esse seu sorriso é parceiro, eu me entrego por inteiro, a gente tem tudo a ver. Esse amor não tem resposta certa, mas pra mim não interessa, o resultado é você. Esse amor não tem resposta certa, mas pra mim não interessa, o resultado é você. Faculdade do amor, sou universitário da paixão. Eu vou estudar o seu olhar na sua prova de Tiradentes e ganhar o seu coração. Tô na faculdade do amor, sou universitário da paixão. Eu vou estudar o seu olhar na sua prova de Tiradentes e ganhar o seu coração. Tô na faculdade do amor, sou universitário da paixão. Eu vou estudar o seu olhar na sua prova de Tiradentes e ganhar o seu coração. Eu sou universitário da paixão. Eu vou estudar o seu olhar na sua prova de Tiradentes e ganhar o seu coração. Você está no Conexão Sertaneja. Faz assim comigo não, delícia. Arrocha. Quando ela chega toda, toda rebolando, vai, eu fico doido só imaginando. Se eu tivesse a chance de te dar um beijo, é de cair o queixo, faz arrepiar. Eu tô pirado com seu jeito de dançar. Ai, ai, ai, ai, ai, me faz delirar. Tô louco de desejo, tá me provocando. Vou te roubar um beijo, eu vou chegar chegando. Tá me matando, arrasando o coração. Quando você rebola, sobe e desce até o chão. Não faz assim, assim, assim você me deixa louco. Assim, assim, assim é que eu te quero, vem em mim. Assim, ai, ai, ai, ai, ai. Não faz assim, assim, assim você me deixa louco. Assim, assim, assim é, vem em mim que eu tô assim, assim. Ai, ai, ai, ai, ai. Você mata papai. Zé Ricardo e Thiago, a dupla do Arrocha. Vem cantar com a gente, Boni Júnior e Bebeto, na levada do Arrocha. Quando ela chega toda, toda rebolando, eu fico doido só imaginando. Ah, se eu tivesse a chance de te dar um beijo, é de cair o queixo, faz arrepiar. Eu tô pirado com seu jeito de dançar. Ai, ai, ai, ai, ai, me faz delirar. Tô louco de desejo, tá me provocando. Vou te roubar um beijo, eu vou chegar chegando. Tá me matando, arrasando o coração. Quando você rebola, sobe e desce até o chão. Não faz assim, assim, assim. você me deixa louco assim, assim, assim é que eu te quero, vem em mim, assim. Ai, ai, ai, ai, ai. Não faz assim, assim, assim você me deixa louco assim, assim, assim, ai, vem em mim que eu tô fácil, assim. Ai, ai, ai, ai, ai. Não faz assim, assim, assim você me deixa louco assim, assim, assim é que eu te quero, vem em mim, assim. Ai, ai, ai, ai, ai. Não faz assim, assim, assim você me deixa louco assim, assim, aí vem em mim que eu tô assim, assim. Ai, ai, ai, ai, ai. Assim cê mata papai. Cê é Ricardo e Thiago, Rony, Júnior e Bebeto. Tamo junto. O ritmo da galera. Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja. Dizem que a dor de amor só se cura com outra paixão. Eu desconheço, pois eu tô pagando o preço. E mesmo com outras me sinto na solidão. O duro é chegar numa balada, ver a minha ex num cara agarradinho boca a boca. Aquilo o sangue ferve na veia, falo o que me der na telha, bebo o que der na louca. Pensa no tanto que eu tô bebendo, pensa no tanto que eu tô sofrendo. Pense agora, multiplica. Já misturei cerveja, uísque e tequila. Pensa no tanto que eu tô bebendo, pensa no tanto que eu tô sofrendo. Pense agora, multiplica. Já misturei cerveja, uísque e tequila. Dizem que a dor de amor só se cura com outra paixão. Eu desconheço, pois eu tô pagando o preço. E mesmo com outras me sinto na solidão. O duro é chegar numa balada, ver a minha ex com cara agarradinha boca a boca. Aqui no sangue ferve na veia, falo que me der na telha, bebo o que der na louca. Pensa no tanto que eu tô bebendo, pensa no tanto que eu tô sofrendo. Pense agora, multiplica. Já misturei cerveja, uísque e tequila. Pensa no tanto que eu tô bebendo, pensa no tanto que eu tô sofrendo. Pense agora, multiplica. Já misturei cerveja, uísque e tequila. Pensa no tanto que eu tô bebendo, pensa no tanto que eu tô sofrendo. Pense e agora multiplica. Já misturei cerveja, uísque e tequila. Pensa no tanto que eu tô bebendo, pensa no tanto que eu tô sofrendo. Pense e agora multiplica. Já misturei cerveja, uísque e tequila. Pensa no tanto. Conexão Sertaneja, pensa no tanto. Evandro e Agnaldo também teve pra você. Bonnie Júnior e Bebeto, assim assim. O som de Adair Cardoso, Faculdade do Amor. Gustavo Solari com Lucas Luco, Piscadinha. E teve na primeira, Vitor e Matheus, Não Acaba. Vou ficando por aqui, encerrando a edição desta segunda do Conexão Sertaneja. A gente volta, é claro, amanhã com muito mais música. Desejo a você uma excelente semana. Fique na paz, continua aqui na sintonia da nossa rádio. A gente volta, é claro, a se falar aqui na melhor e mais ouvida. Aquele abraço, gente, até a próxima. Tá do meu lado e eu não tenho nem como chegar. Tá lá, cheia de amigo em volta e eles não deixam eu nem rodear. É pra acabar, mas tem uma solução que eu sempre uso. Um tiro infalível, não tem erro, dá certo. Minha melhor amiga eu vou chamar. 2 segundos ela tá lá e traz a gata pra perto. Parceira, faz assim, chega nela e fica amiga, aí cê sabe o que cê faz, né? Ajeita pra mim,